Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo! Eu sou o Jovem Freitas Quinta! Hello! É Madrid de Freitas! Olá, jovens! Que isso? Bruno Carvalho! Bruno Carvalho! Lembra do Borat? Bruno! Lembra do não, filme Bruno? Aí é o Bruno, não é o Borat, né? É o Bruno, né? É, mas é feito pelo cara, né? O Borat. Qual é o nome dele lá? Sacha Baron Cohen. Esse daí subiu, né? Sacha Baron Cohen. Não existe. Ele acabou de fazer o filme que... Borat 2 aí, no... deu o maior sucesso, pô. Borat 2, acabou de fazer. Acabou. Vamos ver aqui, acabou de fazer em 2020. 3 anos. Quando saiu. Ah. 4 anos. Ô, mas pior que vocês estão zoando, mas o cara, ele fez uns filmes bons, mano. O cara é bom ator, pô. Bom ator. Ninguém falou que ele é ruim. Só não tá... Ele não era tá pra aí. Ser... Ele sumiu. Todos nós sabemos aqui, né? Ele era o cara que ia fazer o Fred Mercury no Bohemian Rhapsody. E ele era perfeito pra fazer esse papel. E simplesmente não deu bom. Aí chamaram lá o Rami Malek pra fazer. Com aquela dentadura. Ele separou mesmo. Daquela mulher lá, né? Da mulher dele lá, né? Ah, enfim, vamos eu lá. O Bruno, besteira aí pra tá sumindo. O Bruno é um filme, né? Que saiu em 2009. Bruno, que ele é um estilista, né? Inclusive ele adota, né? Um filho. Que diz que tá na moda nos Estados Unidos adotar uma criança. Já era um personagem que ele tinha no programa dele lá de humor lá. Sim. Do próprio Borat e do Ali D, né? Hoje em dia ele tá meio sumidaço, né? Assim, não vejo muitas tá coisas ele, dele. Tá que ele não. Fez alguma merda aí e foi cancelado? Não sei, né? Não duvidaria. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo o Instagram dele aqui. Ele tá de boinha, postou. A última vez que ele postou foi uma árvore de Natal. Uma sketch. Enfim. Vamos lá, gente! Pra saber se alguém foi cancelado ou não, é só acessar o Instagram da pessoa? Não, não quer dizer nada não, né? Eu fui procurar pra ver se a pessoa não tinha sumido, se... Ele é judeu? O que você tá falando de Natal aí? Eu acho que ele é um... É o Hanukkah, não, que você tá vendo aí? A última coisa que o Baron Cohen falou foi o TikTok criou um movimento antissemita. Ixi. Enfim. Gente, vamos lá. Ah, ele tá dizendo que ele se separou aqui da Isla Fisher. Ele era casado em 2024 e se separou. Essa é a novidade que eu tenho aí, do Sacha Baron Cohen. Vamos falar sobre Fallout, a série que estreou no Prime Video. Prime Video que colocou a adaptação aqui da famosa franquia de jogos completa, né? De uma vez. Prime Video não acerta uma, né? Essa é a verdade. Vacilo, né? Eu confesso que eu assisti tudo bem rápido, mas é porque eu tava em casa enfermo. Se não fosse nessa situação, eu não teria visto tudo, sei lá, terminei de ver. Saiu na quinta-feira, não foi? Acho que é os dias que sai. Eu vi nos 5 dias aí. Tá perguntando pra quem isso aí? Tá divagando sozinho. Pra você. Ah, você pra sabe, mim? Não? É. O dia que saiu... Você não faz lá o giro dos streams, Jurandir? Eu faço toda sexta. Não sei o dia que sai, não, porque os streams, simplesmente, eles não mandam as coisas. Eu acho que saiu na quinta. Ainda mais o Prime Video, que de vez em quando saem umas coisas com... Não tem legenda em português, sai com a sinopse em inglês. Já vi sinopse em sueco. Pô, isso aí é triste mesmo. Os caras são mais desorganizados da parte da terra. Você abre o filme no Prime Video, só tem dublado ou só tem... É, inacreditável isso aí, é surreal. Enfim, acho que eu vi nos 5 dias, assim, porque eu gostei muito. E geralmente, eu não sou do... Primeiro, eu não sou de ver série direito. Não sou de fazer esse binge maluco, de ver tudo na semana que sai, assim. Sim. Mas, por conta do tema, pô, é uma série baseada no universo de videogame, que é um assunto que eu trato tanto aqui quanto lá no Reload. E que eu imaginei que poderia ser um assunto nosso aqui, acabou sendo. Sim. E também porque eu gostei pra caramba da série, o primeiro episódio é muito bom, cara. E ele me levou bem, pô, quero saber mais, quero continuar vendo aqui o que tá rolando com esses personagens nessa fatia do universo, né? Porque ele adapta algo que considera os jogos, né? Segundo o Jonathan Nolan e o próprio Todd Howard. Tudo isso acontece meio que depois dos jogos, os jogos não tão... excluídos de uma timeline, né? Não que isso importe muito, pra ser sincero. Assim, acho que não, os jogos não interferem muito no que a história da série desenrola até não. Assim. Talvez uma coisa ou outra, mas não desenrola muito não. Uma coisa interessante do Fallout é que o Prime Video, né, a Amazon, pegou diversas adaptações de jogos. Né? Em breve a gente vai ter do God of War, por exemplo. Né? E Fallout era uma dessas franquias que eles tinham adquirido a licença pra fazer uma adaptação. Como tu falou aí do Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan, né? Jonathan Nolan que tava... Nolan bom. Tava envolvido em outra série. O pessoal diz que é a cabeça pensante dos Nolans em termos de roteiro, né? Nolan bom. na época do The Dark Knight, né? Essas coisas todas, do A Origem, né? Primeira temporada do Westworld é ele e a Lisa Joy, né? Que era a esposa dele, não sei se eles são... O Westworld, maravilhosa. Estão casados até hoje. Que é o Jonathan Nolan. Ó, tá casado até hoje, né? Desde 2009. Parabéns pelo casamento aí, beleza. E, cara, era uma adaptação que, se você olhasse a franquia de jogos de Fallout, ele tem bem a cara de uma adaptação pra uma série, né? Ele já tinha uma carinha assim. Mais ou menos como a gente, quando vê The Last of Us e imagina assim, cara, isso aqui poderia ser claramente um filme ou uma série. Eu acho que ela é muito de, por exemplo, você poderia seguir plots específicos de cada jogo, até porque eles são plots desconexos uns dos outros, né? Sim. Eles acontecem em lugares diferentes do país, momentos diferentes, personagens diferentes. Mas é o mesmo evento, né? Eles não dependem de si, eles usam do mesmo cataclisma, né? Pra poder botar em movimento uma discussão e um universo. Eles até poderiam pegar, mas aqui não rola isso, né? No Last of Us eles pegaram a história e adaptaram muita coisa direto controle pra tela, né? Isso. Aqui não tem isso, é uma história original, uma localidade original, né? Personagens originais. Eles usam os conceitos, principalmente das facções e do mundo, então, refúgios, né? Aquilo. Chama de refúgios? Chama de refúgios, é isso? Entra em português é refúgio, toda a cultura dos Vaults, a cultura da Vault Tech, né? Tudo isso vem dos jogos e essa ideia da exploração, da Wasteland, né? Que é a terra arrasada e coisa de itens. A gente vê eles usando lá Steam Pack, usando outros desses... as drogas lá que você usaria pra fazer uns buffs no jogo lá. Mesma coisa dos personagens na série, né? Você tem os monstros, como eu falei, as facções. Você tem lá Brotherhood of Steel, você tem eles muito bem representados. Aparece um pouquinho dos Minutemen, um pouquinho dos Ghouls, né? Que é o caso ali do personagem que é o Ghoul, né? Que é o nome que ele acaba recebendo na série. Mas é uma história original, né, cara? Eles tiveram a liberdade de roteiro de criar todo um storyline original. E vocês não viram tudo, né? Eu vi só o primeiro. Eu vi até o terceiro episódio. Talvez a gente possa falar até mais a fundo do primeiro episódio, que foi o que vocês viram. Sim. Aí. Porque eu acho que ele fez um trabalho muito bom de botar... A gente no universo, né? E o tom de drama e humor, que é... Sim. O Fallout, que é a parada é essa, muito... Cara, essa. Cara, eu achei, né, muito bom o primeiro episódio, Felipe, porque eu sempre defequei para Fallout. Sim. Achava até o ambiente era interessante, aquele mundo e tal. É. Mas às vezes que eu tentei jogar, eu achei um jogo muito merdoso, mano. Tipo assim, eu falava, caraca, esse jogo é famoso, esse jogo tem fãs. Sim. E as pessoas gostam de jogar isso aqui, como é que pode? Porque assim como todos os outros jogos da Bethesda, eu sou muito haterzinho do estilo da jogabilidade. O peso do boneco, o jeito de controlar o boneco, o jeito de atirar, ou... Sim. O jeito de dar espadada. Então assim, eu lembro de ter tentado abrir pra ver qual é que era umas 3 vezes e fechar muito rápido. Papo de 10, 15 minutos depois. E aí tava todo mundo falando, nossa, a série é animal. Tinha gente falando que é a melhor adaptação de videogame pra uma série até hoje. E eu, nossa, esse povo sabe que existe The Last of Us? E aí eu fui ver, e cara, eu saí muito satisfeito. Tipo assim, passou muito rápido, é um episódio grande o primeiro. Tem 1h10, sei lá. É o maior, eu acho, o primeiro. É, ele vai diminuindo, aí eu olhei, são 8 episódios e ele vai diminuindo, né? Não tem... Primeiro é o maior e depois tem um episódio de 40 minutos, sei lá, o sexto. É. Só que eu fiquei com vontade de ver, na sequência já ver o segundo. Só não vi porque já era muito tarde e o sonho tava batendo. Mas eles fizeram um trabalho animal também de pegar quem não conhece nada da série, mano. Porque muito do... O que a gente vê, por exemplo, da parte do drama ali com o personagem do Walter Goggins, com a filha dele naquela festa e tal. E já tem essa parada ali daquela coisa, primeiro de estética, né? Cinquentista, sessentista. Só que já tem um futuro um pouco mais tecnológico mesmo naquela época, né? Mas aquela estética. E aí o drama, né, das bombas, né, da guerra em si. Sim. O medo da Guerra Fria e tudo que acontece. E aí, por exemplo, dentro dos Vaults, você já tem essa parada do humor, né? Que é um negócio meio... Que é esse corporativismo que parece ridículo, mas é levado a sério pelos personagens do mundo, né? Algumas das instruções ali de coisas da Vault Tech e a forma com que eles se relacionam e se comunicam. Parece uma grande ironia, né? Parece irônico a todo momento, né? Sim, assim. Parece uma esquete de humor, né? Mas eles estão levando a sério. A Vault tem muito pitadas de Aperture Science. Um pouco de Aperture, isso. Da própria Dharma lá no Lost, quando você fala do... Sim. Cara, então é uma coisa errada aqui, sabe? Sim, são as essências que, eles levaram muito já dos jogos da era da Bethesda, né? Porque Fallout primeiro era da Interplay, eram jogos bem diferentes, jogos top-down, né? Aqueles RPGs CRPG que a gente fala, né? Mais clássicos. E na mão da Bethesda, quando ela comprou os assets da Interplay, ela virou esse jogo que a gente conhece mais hoje, né? Que foi o 3, o New Vegas, que foi feito pela Obsidian na época, o 4 e até o 76 também, que tem essa vibe mais do multiplayer, mas é o mesmo estilo de jogo, assim, ainda. E ele conseguiu pegar muito essa essência, já no primeiro episódio, que eu gostei demais, assim, sabe? E ao longo da série, ele continuou usando, acho que o que... Não só o Fallout, mas acho que uma das coisas que os jogos da Bethesda têm de mais interessante, que é essa ideia da exploração e descobrimento, né? Sim. E a personagem... Eu esqueci o nome dela agora, da... Lucy, né? Lucy, é isso. Excelente a menina. Ela, muito ela, bem. Eu achei essa estrutura de contar muito irada, mano, que parece o... Tum, e o nome do personagem, e aí vai contar sobre aquele personagem. A Ella Purnell tá muito bem mesmo na série. E essa ideia de ela conhecendo a Wasteland, que é muito a experiência que você tem quando você começa sempre saindo dos... Acho que no New Vegas não é bem isso, mas... por exemplo, no 3 e no 4 é você saindo de um vault e você explorando o mundo meio que na... Você tem uma ideia de onde você tem que ir, mas você tá livre pra explorar pra onde você quiser. Sim. E ele transmitiu isso muito bem, né? Os perigos, os monstros diferentes que você vai encontrando, as coisas que você vai aprendendo pelo mundo, a hostilidade que você vai pegando das pessoas naquele mundo, dentro da Wasteland ali. Parece que você tá indo pro mundo... Se liga quando ela sai do refúgio e aí ela vê o mapa. Tipo assim, ela vê as possibilidades... Tudo destruído, eu me senti no jogo. É o Link na montanha do Zelda, Jurandir. Exato. É o Link na montanha do primeiro Zelda. Exatamente. Do Breath of the Wild, eu me senti assim, caraca, muita coisa pra explorar aqui, hein? Eu tive essa sensação, sabe? Eu gostei muito dos primeiros episódios, porque ele consegue fazer uma boa contextualização do universo. Uma coisa difícil da gente assistir uma série nova, e principalmente quando é baseado numa franquia de jogos muito famosa, você fica com aquela sensação de assim, será que o público que não é gamer vai entender? Precisava aprender coisas para poder pegando tudo ali, né? E em pouco tempo, eles te colocam naquele universo. É assim que funciona. As regras desse universo é assim. Teve explosões nucleares, a galera teve que ficou debaixo da, né, nos bunkers. E aí se passaram muitos anos, né, 240 e poucos anos depois, né? E eles não saíram de lá. Eles se realmente criaram civilizações. Ou seja, gerações nasceram sem nunca ter visto o exterior. Isso lembra muito, o começo do 3 é muito assim. Muitas gerações, né? São 200 anos que passam. 240 e pouco, se não me engano, né? O começo do Fallout 3 é você nasce dentro de um vault, assim, já. Uhum. E é o começo dele, você meio que fazendo essa... Você faz o seu personagem, a lista de atributos e tal, e você tá ali exatamente, os primeiros passos, aí acontece alguma coisa, você tem que sair do seu vault. A vibe é muito parecida, né? A situação em si, as coisas que acontecem lá dentro e tal, não são... Tem um negócio meio... Se liga do A Vila, do M. Night Shyamalan. Sim, que existe um temor sobre o que tem lá fora, mas ninguém... Ninguém nunca foi, ninguém né? Ninguém nunca foi lá fora, entendeu? Pra ver se tava tudo bem. Toma cuidado aí, se for lá fora, o pau come. Exatamente, E aí e vira uma cultura daquele lugar, né? Então, eu acho que tem essa... Essa parte é interessante, né? Em termos de universo, porque quando você percebe, o mundo lá fora tá rolando, né? Existem sobreviventes que já são sobreviventes, são gerações de sobreviventes, né? E aí você vê que existe o Necrótico, por exemplo, né? Que é um dos melhores personagens do Alton Goggins lá. Que é o Ghoul. Ele chama de Necrótico aqui, né? Na tradução, né? No caso. Que é uma raça de... É uma raça dentro do universo e é uma facção geralmente inimiga, assim, dentro dos jogos, assim. A gente vê ele logo no começo das explosões ali, né? Primeira cena, né? Ele como cowboy ali, tudo, e fazendo um personagem. E ele sobrevive, né? Então, é uma coisa interessante... Como que ele sobrevive 200 anos? Pois é, essa é a grande coisa que você vai pegando. É um bom primeiro episódio, cara. Porque eles trabalham direitinho de apresentar o mundo, apresentar personagens. Você fica muito com gostinho de quero mais. Muito, muito, muito, muito. É. É uma série que dá uma cativada nesse sentido, porque os personagens são muito bons. Você vê a ideia de você estar fazendo basicamente uma quest, né? Tem muita violência. É algo que chama atenção também, né? Uma série dessas não tendo pudor com violência. E não, e é nível talentino, né? Sangue pra todo lado. Exato. Exatamente. Escatologia, maluquice. Trilha sonora eu achei excelente, né? Se pontua muito ali, né? Nos anos 50, ali 60. Fica essa ideia de dar uma. De ser retrofuturista, né? Que é uma característica da própria franquia Fallout mesmo. Muito Johnny Cash tocando, né? Em diversos episódios. A trilha sonora é muito a vibe dos jogos mesmo. Ele é bem faroeste, né? Ele tem uma vibe faroeste, né? Não é faroeste, né? Fallout usa muito música do que eles chamam daquela região do Midwest ali, dos Estados Unidos. Não. Eu tô falando quase que o gênero. Porque ela vai andando na cidadezinha e parece aquela cidadezinha de faroeste, né? Um saloon da vida. Só que ele é usando umas tecnologia retro, né? É porque, por exemplo, o New Vegas é um jogo que tem uma vibe muito faroeste. Uhum. Eles passam no deserto de Nevada ali, né? Mesmo de Las Vegas. Então ele tem mais essa vibe. Mas eu acho que a série em si é porque ela usa muito essa... É porque os lugares que ela se passa são esses lugares... Isolados, né? Deserto, assim. Mais ou menos, é porque o 4 é Boston, eu acho que o 3 é Filadélfia, ou ao contrário, o 4 é Filadélfia, o 3 é Boston. Então, esses lugares mais tradicionais dos Estados Unidos, sabe? Uhum. Que são as cidades que... são as cidades, botar entre aspas aqui, as fundadoras, né? As cidades lá dos Estados Unidos das Antigas, que é onde... É conhecido por onde a galera escreveu a Constituição, e tem vários desses prédios políticos da história dos Estados Unidos muito, muito importantes. Então eles usam muito dessas músicas, dessas músicas bem antigas, com essa cara muito americana, que eu acho que passa um pouco dessa vibe do Velho Oeste, apesar de nem todos esses lugares serem nesses locais, né? Sim. O 76, então, ele se passa ali na região do... que é o Apalache, que eles falam, né? Que é tipo esses lugares do sul, que é Alabama e esses picos assim, sabe? Então ele é muito um negócio sobre cultura americana, sabe? E cultura americana dessa época bem do começo do país, assim, tem muito um resgate disso, né? Dentro da identidade do jogo, assim. Eu acho que por isso que ele leva muito pra esse lado. Não sei se é muito essa coisa do Velho Oeste que acaba caindo, né? É porque também é uma coisa muito de cultura americana. Mas tem um pouco dessa vibe, né? Exatamente. Cara, eu... Inicialmente, cara, gostei bastante. Eu não esperava que fosse ser tão legal. Depois, quando eu comecei a ver os trailers, eu criei uma certa expectativa com a série. E eu acho que eles entregaram bem. Talvez, se fosse semanal, poderia se criar um hype em cima de Fallout, sabe? É, eu acho que... Eu não gosto dessa lançamento tudo de uma vez, assim. Libera tudo aí, né? É meio de serviço pra muita coisa. Tipo assim, apesar de eu, como eu falei, ter visto tudo muito rápido, foi umas condições... Foi porque tava doente, né? É um pouco disso, mas eu não gosto nem dessa parada de empurrar o conteúdo da nossa goela. Assiste tudo essa semana aí, porque semana que vem já tem outra coisa. Eu não sou muito fã desse jeito de tratar o conteúdo e tratar o nosso tempo também, né, de certa forma. Sim, mas eu também realmente não entendo porque que eles liberaram. Eles normalmente lançam semanal, tá? Eu não vejo muito sentido, sabe? Não. O Prime, principalmente, né, o The Boys é semanal, né? The Boys é semanal, o Senhor dos Anéis é semanal, o Jack Reacher é... o Jack Ryan era semanal, o Reacher é semanal. Todas as séries do Prime são semanais, assim, exceto as que eles compram. Foi semanal, né? É, eles devem ter testando pra ver se uma série grande deles, de bastante orçamento, tanto de produção quanto de marketing, faz alguma diferença no acesso da galera aí, né? Na audiência, sei lá. Porque eles, todas as outras eram semanal antes. De certa forma, tá. Assim, faz sentido pra eles, porque a série tá liderando, né? É o conteúdo número 1 do Prime desde que ele saiu, né? Desde quando ele estreou, ele tá em primeiro lugar no Prime. Considerando que o Prime Video lançou o Oppenheimer, né? Depois do sucesso dele nos cinemas, no Oscar e tudo. Tá no Prime também. E começaram a lançar aquelas séries do The Walking Dead, né? Que tem um monte de séries do The Walking Dead. Depois que acabou a série principal, tiveram várias spin-offs, né? E todas entraram no Prime Video. Mas ainda assim, ele tá liderando. É a série número 1 do Prime. Ou seja, pra ele, será que deu bom? Funcionou? Ué, mas faz sentido, né? Pelo que você tá falando. Eles fizeram uma campanha de marketing muito grande muito também pra divulgar o próprio Prime, né? Eu via sempre, sim, o povo falando assim, aquele velho estratégia deles. Ah, sei lá, o Thiago Leifert divulgou. O Lode divulgou, inclusive, genial a ação do Lode. Muito boa a ação dele. Assina aí pra você ganhar 30 dias grátis, se você não tem o Prime ainda. Então, tipo, é um esquema muito foda que a pessoa pode assistir a série de graça. Né? E aí, como o Prime tem um custo-benefício bizarro das coisas que ele te dá, a pessoa pode ser que ela fique, entendeu? É um dos streams mais baratos, né? Exato. Nesse sentido, além de dar diversos benefícios, o maior problema do streaming do Prime Video é que agora ele tem tantos canais, né? Porque você pode assinar outros dentro streams dentro coisa, dele, né? E aí você pesquisa lá, sei lá, um filme X, e aí você encontra, porra, tem no Prime. Quando você vai ver, você tem que assinar o Paramount Plus pra poder assistir, sabe? Pô, outro dia eu fui ver aquele Lembranças, que é com o Robert Pattinson, sim, sabe? E tinha duas versões dele no Prime Video. Uma eu conseguia ver com o meu pacote que eu tinha, a outra eu tinha que alugar. Tipo assim, se eu tivesse dado mole, eu poderia às vezes ter pago por um filme que eu tenho. Mas muita gente, minha mãe, ela usava o meu usuário do Prime Video. E simplesmente toda hora chegava no meu celular a compra, a assinatura de alguma coisa. Eu, que porra, isso? Que porra é essa de onde, aqui, caralho? Né? Tá igual criança, né, usando. É, e aí ela, porque ela pesquisava um filme. E ela simplesmente, tem que... Ela não prestava atenção nesse negócio de MGM Plus, apertava, né? Paramount Plus, não sei o quê. Ela simplesmente apertava e vinha a cobrança. Aí depois eu desativei essa parada. Botava assim, pra testar, né? É. Pô, eu fiz isso lá, eu tava no Réveillon na casa do amigo. Ela manda áudio pro Jandinho. Tá tocando o filme, mas aqui não, aconteceu o quê? Eu tava... Tá tocando o filme. Tá com problema, tá com problema aqui, ó. Eu passei Réveillon em férias na casa do amigo meu lá em Vila Velha. Aí um dia tava uma galera lá. Tava eu, as primas dele, a irmã dele, tava assistindo um negócio na TV, a gente queria ver o documentário lá. Não tinha, no Prime Video não tinha no plano dele, mas tinha um período grátis do qualquer do Discovery. Eu falei, vamos botar aqui 7 dias aqui, a gente lembra seu irmão de cancelar essa parada e tal. Aí eu tava de bobeira em casa, mexendo aqui o negócio, eu lembrei, semana passada, falei, nó. Falei, mano, mandei mensagem pra ele aqui, dá uma olhada no seu Amazon Prime e vê se não tem um negócio sendo cobrado. Ele falou, puta merda. Assinaturas comendo. Tá cobrando ali um bagulho aqui de R$50 por mês, tem 3 meses. Falei, caralho. Pô, passa o Pix aí que eu não vou deixar você ficar. Se fuder nessa, não. É tenso, porque eles colocam lá e eles têm, assim, combina com o Prime, né? Combina com a Amazon, ser o maior marketplace de streams do mercado, né? Porque eles têm lá tudo, né? De... Paramount Plus, MGM Plus, Universal Plus, tem o Max, só que a maioria desses streams, o próprio Mubi, o Discovery Plus inclusive vai acabar muito em breve, o Combate, o Premiere, tem tudo dentro do Prime Video, né? E aí, quando você vai ver, eles não têm um catálogo inteiro do serviço, são só alguns filmes e algumas séries. Então, às vezes você pensa assim, olha, vou, pela comodidade, vou acessar o Paramount Plus dentro do Prime Video. E quando você vai ver, não é. Sabe? Não é, é completo. Porque tem algumas coisas que não são licenciáveis, né? Pra outras paradas. É um negócio meio estranho, assim. Mas ainda assim, é um baita serviço nesse sentido de catálogo. Tem muita coisa. Eles pegam muita coisa. Então, de certa forma, vale muito a pena ainda. E o Fallout é uma dessas séries aí, cara. Eu gostei bastante e provavelmente vai ter continuação, né? Ah, com o sucesso que tá fazendo. Já confirmou, não? É que a confirmação, ela não vem rápida desse jeito, né? Ah, não confirmou, não? Eu não vi, não, a confirmação do Fallout segundo. Uai. Acho que até antes de sair. Fallout segunda temporada, vamos ver. Ó, a notícia que tem aqui é criador de Fallout, que é Aaron Paul, em impossível segunda temporada, né? Tá confirmado, não. É, ainda não, né? Mas provavelmente vai, né? Ah, vai, né? A franquia grande desse jeito. Eles estavam dando, inclusive, se você assinasse o Prime... Você ganhava o Fallout 76, né? No PC pra jogar. É, que faz sentido, que é o jogo de serviço aí também, né? É o que faria mais sentido. E uma coisa que... E, tipo assim, acho que talvez a única coisa que poderia ficar na dúvida se vai confirmar ou não, porque claramente uma série cara pra caramba, né? Sim, muito cara. Sim. Porra, muito bem produção feita, cara. Produção grande. Isso eu achei. Eu falei, agora eu entendi porque estavam comparando com o Last of Us. Ela parece uma série da HBO, cara. É muito não bem fica feito. Devendo nada tem, pra... Tem muito CGI, mas tem muitos efeitos práticos, né? Não, é bem sim, mas o CGI que tem é bem feito, juros. É. Não é aquele que não é integrado ao rolê, sabe? Sim. A Power Armor lá, que é do aquele bagulho da Brotherhood of Steel, aquela... A armadura, exatamente. Pô, super bem feito bem e muito feitaça. Bem construído. Esse conceito quase religioso da parada da armadura... Vem dos jogos? Vem dos jogos. Vem dos jogos. Tem, Ele é uma coisa até um pouco mais presente no... É uma das coisas que é... Não é que é mais presente, mas é mais explícito. Acho que no 1 e no 2, assim. Que são os da Interplay lá, aqueles... Que fica mais com essa cara de maluquice religiosa. Mas tem em todos, assim. São os pacificadores, né? Meio que é pacificar o mundo. E na verdade são mó escroto, né? A galera e tudo. É. Quando o bicho lá enfrenta lá o urso, caralho. Muito doido. Aquele outro personagem é bom também, né? O menininho lá, o... Qual é o nome dele? Titus. Maximus. É um dos Maximus, dois, é porque ele troca de nome, né? É. Máximos é interessante, bom. Ele porque bom ele foi, é traumatizado, né, desde infância, e ele foi salvo por uma dessas armaduras aí, né? Desses caras, ele veio como super-herói, né? E cara, o jeito que eles fecham esse arco é muito bom. Eu gostei muito, assim, o que me impressionou foi muito isso, assim. E as coisas que eles vão ligando, sabe? As coisas que eles vão jogando nos episódios passados, durante a série... E que no último episódio, no penúltimo, você vai... Ah, então foi... É por isso que tinha uma coisa um pouco esquisita. Uma coisa que, sabe, uma informação que não fechava. Um negócio que um personagem fala, o outro fala e elas não se encontram. E aí depois você entende por quê, assim. É muito bem. Eu gostei muito dessa solução. Que é diferente dos jogos até, a parada da... do que rolou, assim, naquela região, né? O cataclismo, assim, as bombas e tal. A forma com que eles botaram. E um negócio que eles exploraram um pouco na série e que no jogo tem muito, que eu espero ver mais nos próximos, são as coisas dos próprios abrigos, dos vaults, que eles têm uma natureza a mais, né? Eles não são só esse negócio de abrigo, né? Eles têm uma razão de terem construído tantos e do porquê que cada um é diferente do outro. E eles exploraram isso de uma forma legal na série, mas... Nos jogos é uma das coisas mais legais. Você entrar num vault e descobrir o que aconteceu com ele, por que ele tá daquele jeito. Sim. O que aconteceu ali, como que as pessoas viviam ali dentro. Isso é uma das coisas mais interessantes dos jogos, né? E eles trouxeram isso pra alguns episódios aqui na série também, mas é uma coisa que eu quero ver ainda mais, assim, nos próximos, sabe? Na próxima temporada e tal. No fim, aprovada a série? Aprovada? Pô, por mim, muito. Eu curti pra caramba. Também curti muito, assim, acho que é um... É maneiro pra acompanhar. Pra acompanhar, porque se você ainda não assistiu aí, se você tá em dúvidas, acho que vale a pena aí. Vale a pena acompanhar. É muito maneiro. Que época boa, né? Adaptações de games? Pelo amor de Deus, né? Sim. Acertaram tudo agora, a partir de agora. Tá funcionando, né? Que fase boa, 2023. E já em 2024 a gente tá com alto índice de acerto de adaptações de jogos. Será que entenderam? E mais um bom indício, né, pra Amazon, porque é... Eu não sei se é a próxima, mas eles vão adaptar o God of War, né, novo aí, né? A cronologia de 2018 pra cá, né? E, pô, vendo o tratamento que eles fizeram com essa série de jogos, né? Eu imagino que eles vão gastar o mesmo tipo de dinheiro pra poder adaptar God of War, que vai precisar também de bastante grana, né? Que é uma pena, né? O quê? O quê? Que adaptem só o reboot, o soft reboot. Eu acho que faria mais sentido se, claro que não tudo, mas fizesse... uma abordagem para as pessoas entenderem o tanto que o Kratos amadureceu, porque a gente viu esse amadurecimento, né? Se o pessoal vê a partir de agora só, talvez não tenha essa impressão, sabe? Isso não tá descartado, né, eu diria. Uma forma de eles adaptarem isso de forma mais proeminente na série do que nos jogos. Não. Porque nessa série nova aí, 2018 pra cá, não é um reboot, porque é de fato uma continuação, né? É meio um soft reboot porque ele muda a mecânica e tal, mas não... É o mesmo personagem, né? Uhum. Existe umas justificativas e uns resgates, até, pô, no DLC que saiu lá, o Valhalla, tem muito resgate, né? Desse background dele e dos jogos originais. Nada impede que a série faça ainda mais esse resgate. Acho que é uma oportunidade, inclusive, de fazer um resgate mais interessante. Sim. Muito bem, gente. Muito bem. Vamos responder pelo menos uma perguntinha aqui? Pra gente fechar aí o nosso... Bônus especialíssimo aqui para Fallout. Celso dos Santos Velasquez Medeiro. Meu Deus do céu. Nome gigante. Por que o Jurandir nunca mais perguntou que Mario? A piada, ela não pode ser repetida um milhão de vezes, né? Ah, de eterno. Se na época ela já foi perdendo a graça depois da décima vez, imagina hoje, né? Já passou, né? O Emerson Almeida. Qual o top 5 comfort games para vocês? Lavar os mesmos? Bruno. Puta, Persona, tá aí, Overwatch. 5 é muito, inclusive. LOL, FIFA. Marvel Snap. Bom FIFA. O FIFA pra mim não tem sido mais. Ganhei uma Champions esses dias com um grandioso League. Bom demais. Transcendi o FIFA. Transcendeu o FIFA. E meses que eu não jogo FIFA. curiosamente, ultimamente faz eu tenho jogado muito FIFA. Olha, tu no celular, né, Bruno? Imagina o FIFA do Bruno, 94 no Mega Drive. É o 2000, pô. FIFA 2000 no R36S. Ah, não, cara, o quê, mano? Porque eu não consigo muito, não jogar, não, assim, esse jogo. Muito, e aí eu jogo temporada ainda, que é temporada você joga a liga, você joga torneio regional, enfim. Pra mim, no meu R36... Caramba, eu sempre erro... R36S, eu sempre falo que quero falar 365, não sei porquê. O Pokémonzinho ali tem sido meu comfort game. Ele joga um Pokémonzinho uma horinha e dropa. No videogame eu gosto muito de jogar até hoje o Skate, o primeiro Skate, lá de 2007. Skate. Tenho... retrocompatível no meu Xbox aqui, jogo muito. Eu acho que tem sido meio que isso. Eu não tenho voltado tanto jogo pra comfort games, assim. O Hitman é um também no PlayStation, eu volto muito. Acho que são esses três, assim, que eu tenho costume de voltar hoje em dia. O FIFA era um, eu abandonei. O Destiny já foi um, abandonei. Eu dropei o Marvel Snap, hein? Ficou pra trás nas cartas boas, né? Não, não é nem isso, chegou, mano. Os caras... Você viu o último nerf do Thanos, que pra nerfar os caras subiram, pô. Ele? Então, mas é toda semana. As cartas que tá muito absurdo, os caras vão lá e nerfam. Não, mas não nerfou o bagulho. O jeito de nerfar deles é: a gente vai pegar uma das joias do infinito e vai dar um nerf nela. Desgraça, só que o boneco inteiro, né? Só que aí o Thanos começa na sua mão já. Eu falei: que caraca é essa, mano? Ah, é. Thanos faz tempo que eu não jogo de Thanos, mano. Os caras fazem uns mais uma vez, né? No começo tava suave pra ter tudo. Agora, filho, tem um monte de carta dos tier 1 aí que eu não tenho já. E o nível das pessoas também aumentou muito da galera? Porque coisa que é inteligente. Vocês estão no nível alto também, igual, né? Não, mas ele pareia de acordo com a coleção, né? E quando zera a temporada, ele joga você 30 níveis pra baixo. Então ele faz um trabalho legal até. Assim, eu acho bem interessante o sistema de nivelamento dele. Porque se você ganha muito... Você sobe muito rápido e aí você vai começar a disputar com os caras que são bons mesmo, entendeu? Só que a cada X tempo ele pega e reseta todo mundo 30, é 30, né? Ele joga 30 pra baixo. Então, pra você subir de novo, você tem que ter um trabalhinho, né? Entendi. Sim. Muito bem. Muito bem. Só pra fechar aqui, Thiago Silva, vocês têm medo de jogo de terror? Não. Assisto filmes não. Tranquilamente, mas jogos não consigo jogar. Cara, eu não tenho medo de filme. E não é porque, olha, você é o bichão, não acredita em monstro, Bruno, em fantasma. Então, eu sou a pior... Eu já falei isso antes. E é sério, eu sou a pior pessoa do mundo pra assistir filme de terror, porque eu fico dando risada, cara. Porque eu vejo essa situação absurda. E aí eu juro pra você, o último filme... Eu tive que sair do cinema da última vez, porque eu comecei a dar risada e o pessoal ficou bravo. Mas é claro que qual vai ficar bravo, cara. Tira total a imersão do negócio, mano. Qual filme, Bruno? Qual filme? Ai, cara, eu não era eu esqueci no filme. Alguma coisa, Filho do Diabo. Alguma coisa, eu esqueci agora o nome exato. Também, olha tá o like cheiro que você tá se envolvendo. Mas, assim, sério, cara. Aí eu vejo o filme e eu não consigo me controlar, porque o bagulho que acontece é muito ridículo e eu dou risada. E é uma risada honesta, tá ligado? Tipo, dou uma risada honestíssima. E aí ninguém quer assistir filme de terror comigo. Eu sou a pior pessoa do mundo pra assistir filme de terror, cara. Agora, jogo eu não dou risada. Jogo, geralmente, quando você tá participando, eu não tenho medo. Mas eu gosto de jogar. Jogo de terror eu gosto de jogar. Porque você tá participando, entendeu? É, você fica tenso, às vezes com medo, mas não é um negócio que me impede de o bicho vindo, jogar ou olhar pra tela, sacou? É uma das experiências que você tá buscando, inclusive. Eu tenho muita dificuldade pra jogar hoje em dia, tá? Eu realmente tenho um... O que me dá desconforto, eu já falei, é jogo de terror psicológico, porque não é o medo, é sim. O clima, aí começa a pesar. Não, mas então, passando pra filme também, eu defeco pra filme de terror, inclusive não gosto de assistir, acho todos bobos e idiotas. Agora, se você colocar um bom filme do Jordan Peele... Sim. Que não é necessariamente terror, tá ligado? Mas o filho da puta te pega que você fica cabreiraço a qualquer a momento. A musiquinha, Vandum. Exato. Não, então, todo aí todo sim, é que pra mim o Jordan Peele não é terror. Pra mim ele é filme de suspense. Sim. Tanto que ele brinca com isso. Tanto que os filmes dele suspense geralmente tem comédia, algum né? Ponto de alívio então, cômico. Exatamente, ele tem momentos. Mas aí tem alguns jogos que conseguem passar um pouquinho disso, tá ligado? É. Eu não tô com medo do bicho vir e me matar. Eu tô ali, tipo, será que o bicho vai vir? Mas os filmes tipo do Ari Aster, aquele lá, o Puts, Hereditário... Me pega demais, sim. Né? O Midsommar. Né? É a sensação de tem alguma coisa errada aqui. É. E aí você fica nessa de, cara, ele tem alguns jogos que passam isso. Você fica... É a tensão, sabe? Mais do que o medo. Exato. O foda é que o ouvinte falou, e tem gente que tem medo, cara. A pessoa não consegue controlar o boneco porque vai vir o bicho ali. Vocês assistiram aquele Fale Comigo? Eu contei pra vocês uma vez... Rapidinho, Júlio, só pra eu falar, eu não contei pra vocês uma vez que eu peguei o meu sobrinho, eu tenho o VR do Play 4, né? Aí eu jogo Resident 7 de boaça nele. Aí eu fui colocar pro meu sobrinho, acho que na época tinha o quê, vai, 10, 12 anos. Ele não aguentou, ele gritava, ele não conseguiu, jogar 2 minutos, tá ligado? Ele só... Nossa. Não tava nada acontecendo ainda, só o fato de ele estar ali, ele não aguentou, ele começou a gritar tal, e ele realmente sentiu medo, sabe? Aham. Uhum. Então tem uma galera que sente medo real, assim, das coisas. Ainda mais criança, né? Criança tem muito, né? É normal, né? Só se impressionar. Você assistiu esse filme Fale Comigo? Assisti. Da mão? Eu achei tenso pra caralho. Caraca. As cenas... As cenas do outro lado lá, do inferno lá, são pesadas, né? Só a premissa do filme já me fez dar risada. O Jurandir fala que o nome do filme é Fale Comigo. Aí ele fala o filme da mão. Aí eu já penso, fala com a minha mão. Tipo, só a premissa do filme... É uma mãozinha igual do... Tá aqui o pôster, cara. Mas é tipo uma mão de uma estátua, de alguma coisa... É uma mão, na verdade, real, né? É uma mão... É um artefato? É uma mão de uma pessoa que... Teoricamente tinha um contato com o outro lado do aí eles pegam jovens do espectro e eles pegam essa mão e eles botam ela tipo num concreto, eles fazem um empalhamento no concreto dela. E aí tem um bagulho que você faz um ritual lá que você entra e você é incorporado, filho, por um espírito, sacou? É muito foda. E aí eles pegam o jovem de hoje em dia, né? Tipo as drogas, os tipos de festas que é feito hoje em dia. É um filme. Não, o jovem de hoje em dia tá no TikTok, não tá em festa, mano. Mas é exatamente isso. É pra isso. Eles fazem a pessoa incorporar, pra eles filmarem a pessoa incorporada e colocar no TikTok, cara. O filme adapta muito bem a parada da... É muito maneiro. O que os jovens fariam se encontrassem uma porra dessa? É exatamente aquilo. Exatamente aquilo. Eles iam usar como droga. Vira tipo uma droga. É. Fica doidão de possessão. Ah, não. É muito esse é um filme que se eu assistisse ia dar risada, mano. Pô, a primeira dancinha aí, de TikTok. Mas ele é engraçado em alguns momentos. Ele é leve, mas ele é tenso pra caralho em outros. E o final dele é cabuloso, filho. Bom filme. Cabuloso. Você falou esse bagulho de celular. Tem um filme que não é de terror, mas é de suspense que eu achei muito legalzinho de celular. É antigo. É aquele do cara que o filme todo se passa, o cara tentando achar a filha. Search. Pesquisando. Buscando. Buscando, que é com o cara do Harold Kumar lá, 222. Isso, exatamente. Esse filme é muito interessante, a premissa dele. É bom pra caramba, legal. Esse filme é bom pra caramba, velho. Esse aí eu só vi o trailer e o conceito parece bom mesmo. Ele é muito bom esse filme. Ele é muito legal, cara. Tem algum filme? O final é... Tem no Prime, eu acho. Né, mas... Olha o Primezão aí. O Letterboxd me conta. Esse podcast é um oferecimento. Ah. Podia ser. Por que não foi? Nosso link aí. É porque tá no bônus, né? Tá no bônus. Não. Por que o Amazon não colocou nós nessa aí? Vocês se ligam que tem uma continuação... Pô, pior que não tem não, Evandro. Tem pra ver não. Acho que já teve, não tem mais. Se liga que tem uma continuação desse filme Buscando, que é o Missing, que é o Desaparecida. Não, você tá que zoando. É com a... Real. Que é com a menina, com a irmã da Zendaya lá da... Do Euforia, Do Euforia. Como é que ela chama? Menina é boa pra caramba. É a... Storm Reed, que tá lá no The Last of Us, né? Ué, Storm Reed é do The Last of Us, mano. Exato. É a Missing. É massa porque eles usam a mesma parada, que a gente tá sempre em todo lugar tem câmera, né? Então tem câmera do celular, tem câmera do computador, tem câmera de segurança, tem... E aí usa só isso, né, pra... Aí quem some é a mãe dela, é isso? É. Esse tem no HBO Max. Parabéns aí, mais um streaming. Pede de graça. Muito bem, fechamos. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima, tchau. Each morning a missionary advertised with neon sign. He tell the native population that civilization is fine. And 3 educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see. So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. Oh, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear. That no matter how they coax him, I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife conceals. Magazine? What happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Danny? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, he's so happy in the jungle he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They hurry like savages to get aboard an iron train. The Tringalingo Hula Humble Express. And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain. Alokatohosahimahena, when they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Danny? They swim and they fish, but that's what I do all year round. So, bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no jailhouse, shotgun, fish hooks, golf clubs, I got my spears. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They have things like the autumn bomb, so I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here.